você vê que eu lutei pra ter, te quero ao meu lado, eu sei que a minha fama não é boa, eu povo me chama de peixe safado, mas eu não quero mais essa vida de farra. Você vai perceber que eu lutei pra te ter, te quero ao meu lado, eu sei que a minha fama não é boa, eu corro, me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de farra. Tô precisando de nego, não vê. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, só tô querendo você. Eu só tô querendo você. Tô precisando de nego, não vê. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, só tô querendo você. Eu só tô querendo você. Larga tudo e vem me ver. Cê é pegada de vaqueiro, isso é João Gomes. Quando cê vai perceber que eu lutei pra ter, te quero ao meu lado, eu sei que a minha fama não é boa, eu povo me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de farra. Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter, quero ao meu lado, eu sei que a minha fama não é boa, eu povo me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de farra. Tô precisando de nego, não vê. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, só tô querendo você. Só tô querendo você. Tô precisando de nego, não vê. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, só tô querendo você. Eu só tô querendo você. Larga tudo e vem me ver. Um abraço aos Cajun e Sal. Tamo junto. Que beleza, né? João Gomes, aqui na Metropolitana FM, gente. Que legal, né? Dengo, The Black, Sem Ar, e ainda rolou o som da Brisa, Stars, Zé Vaqueiro, Cena de Amor. Vamos lá, trazer mais massa aqui do ouvinte, pessoal sempre participando aqui com a gente. Coisa boa, né? Mandar beijocas aqui pra ela, pra Nilda Souza, do Salgado, pra Adriana Alves, lá do Cariucá, pra Zoraide, lá do Santa Rosa, e a Alda Josefa, toda a turminha lá da facção, de Patrícia, aí no bairro Pinheirópolis. Um abraço, gente. Obrigado demais aqui pela audiência. Viu, turminha aí do Serão, ouvindo a gente sempre, né? Ó, é o seguinte, confira a transmissão do maior e melhor São João do mundo no nosso canal, viu, gente? Pois é, youtube.com/Metropolitana FM, Caruaru, vou repetir, tá bom? YouTube, né? O youtube.com/Metropolitana FM, Caruaru. Informações ao vivo dos mais diversos polos de animação e os shows do pátio de eventos Luiz Luan Gonzaga, gente. Ao vivaço pra você, tá bom? Então já se inscreve, ativa lá o sininho das notificações, deixa o seu like e comente, comente bastante, faça parte aqui das nossas transmissões ao vivo do maior e melhor São João do mundo. Hora certa. Hora certa. Oferecimento Tupã. Há 40 anos você é de casa. Boa noite. 7:33. A casa é sua. Por que não chega agora? Até o teto tá de ponta cabeça. Por que você demora? A casa é sua. Por que não chega logo? Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Tupã, há 40 anos, você é de casa. Você está ouvindo na Metropolitana FM. Estação Sucesso. Em casa, no carro, na rua, sempre sintonizado em você. A Metropolitana FM, no São João, bota pra ferver. São João de Caruaru 2023 tem muito forró, alegria e informação na cobertura Metropolitana FM. Flashes dos polos de animação espalhados no maior e melhor São João do mundo. Comidas gigantes, entrevistas com os artistas, movimentação no Alto do Moura e a transmissão dos shows direto do pátio de eventos Luiz Lua Gonzaga. Metropolitana FM, também no São João, a rádio do meu coração. Oferecimento PixBet, vale a pena se jogar nesse São João, pode apostar. PixBet, Cup Noodles, não precisa de panela, nem prato, é só colocar água quente. Pigatil, o digestivo das festas de São João e do Brasil. Panini, Arraial da Panini, o verdadeiro sabor junino. Picanha 19, venha saborear o melhor rodízio da região, no Picanha 19, o prazer em comer bem. Color Graph, comunicação visual, 11 anos de experiência no mercado. Rota Marítima, siga essa rota. Metropolitana FM e Viva São João. Metropolitana FM, a rádio do meu coração. Topázio Neto, prefeito de Florianópolis. Eu saí da iniciativa privada para o setor público há pouco tempo com uma missão: mostrar que o público pode ser tão bom quanto o privado. E essa é a base para tudo que fazemos aqui em Florianópolis. Pensa, se o dinheiro utilizado para construir uma obra pública é o mesmo de uma obra privada, por que a qualidade não pode ser igual ou melhor? O PSD acredita no respeito aos seus impostos, que a gente sabe o quanto você trabalhou para isso. O Atacadão preparou uma oportunidade incrível para você abastecer o seu comércio ou a sua casa. É o super fim de mês Atacadão. Ofertas imperdíveis de 29 a 30 de junho em todos os setores da loja para você sair de carrinho cheio. Pague com Pix, cartão de crédito, débito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Aqui é fim de mês com a maior economia. Corra e aproveite. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas e condições nas lojas. Ofertas válidas de 29 a 30 de junho. Rafael Greca, prefeito de Curitiba. Nosso trabalho em Curitiba ganhou fama mundial. BRTs, reciclagem do lixo, plantio de mais de 100 mil árvores por ano. E a novidade, essa pirâmide solar em cima de um antigo aterro sanitário desativado. Energia limpa que faz de Curitiba a cidade mais sustentável da América Latina. Venha para o PSD. Boa noite, gente, de volta, 7:37. Estação Sucesso. Metropolitana. Seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses malvocados. Sofri, chorei, largado. E não te esqueci, não, não, não, não. Também passei. Sei que

pra se notar. Meu jeito de vestir, minha forma de falar. Cê tá mudando tudo, eu digo pra melhor. E se você quiser, eu largo tudo pra ficar com você. Tudo eu sou capaz de fazer. Fala que me ama, que o nosso lance é muito além da cama. Você é muito além da cama. Tudo eu sou capaz de fazer. Fala que me ama, que o nosso lance é muito além da cama. Que beleza, né? Maravilha aí, o senhor do BR, Batista Lima, aqui na Metropolitana FM, rádio do meu coração, né? A participação do Xande Lamonte, além da cama, e ainda o Globo, por aqui, o som do Anitta, né? Anitta, eu vou ver. E aí, o som do Cristiano Araújo, maus bocados, vamos lá direto para o WhatsApp, trazendo mais uma aqui do ouvinte. Boa noite, André. Boa noite. Aqui é Andrés, da cidade de Panelas, e gostaria de pedir a música Criação Divina, de Zezé de Camargo e Luciano, e oferecer para minha mãe, Eliane, Metropolitana FM, a rádio do meu coração. Pronto, obrigado, Andrés. Forte abraço para ti, é nós sempre. Zezé de Camargo e Luciano e a Paula Fernandes. Criação Divina, 7:46. Deus criou o universo em harmonia, fez o sol que dá calor aos nossos dias. Fez a lua pra servir de inspiração, e a chuva pra matar a sede do sertão. Fez o rio só pra se encontrar com o mar, e deu dom a minha voz e o meu cantar. Fez a árvore, o fruto e a flor. Seu próprio dom, e junto com cada talento uma missão. Pra uns a força, a astúcia, a fama e o poder. Pra outros deu a inquietude do saber. Da pedra fez o diamante, a prata o ouro, e deu pra cada criatura um tesouro. Ele guardou a joia de maior valor, deu de presente pra este humilde cantador. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador.

Beijo pra você, sua gatona. Sandra, Sandra Galindo, lá do Residencial Luiz Bezerra Torres, também aqui com a gente. Obrigado, Sandra. E o Romero, fala aí, Romero, Antônio, ele ouve a gente no bairro José Carlos de Oliveira. Tá sempre ligado, curtindo aí a nossa programação. Forte abraço pra você, Romero. Obrigadão, tá bom, parceiro? Ó, confira a transmissão do maior e melhor São João do Mundo, gente, lá no nosso canal, tá bom? youtube.com/Metropolitana FM Caruaru. Repete, Andrezinho. youtube.com/Metropolitana FM Caruaru. Informações ao vivo dos mais diversos polos de animação e os shows do pátio de eventos Luiz Lua Gonzaga, hein, gente? Já se inscreve, ativa lá o sininho para que assim você possa receber todas as nossas notificações. E ó, não esquece também de deixar o like, viu? É importante deixar o like, aquele coraçãozinho bacana. Não, coração não, aquela mãozinha lá, o dedinho lá, o joinha, tá bom? Beleza, pessoal? Ah, e comente bastante, viu? Comente bastante durante aí as nossas transmissões. Vamos lá, eu volto já já para trazer mais uma sequência bacana aqui pra gente curtir. Noite, 8:01. Continue sintonizado na Metropolitana FM, a rádio do meu coração. Metropolitana FM, no maior e melhor São João, é a rádio do meu coração. Oferecimento Figatil, o digestivo das festas de São João e do Brasil. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Começamos 2023 renovando a nossa fé no Brasil e resgatando a nossa esperança no futuro. Precisamos seguir firmes. Depois de tantos anos de briga na política, é hora de trabalharmos juntos para melhorar a vida das pessoas. Chega de ódio e chega de politicagem. Nosso único compromisso tem que ser com o povo, com melhores serviços públicos, melhores salários e mais empregos. Venha para o PSD, trabalhando sempre pelo Brasil. Você está ouvindo na Metropolitana FM. Estação Sucesso. O herói mais rápido da DC chegou às telonas do cinema. Quebrei completamente o universo. E terá a ajuda de Batman e Supergirl para corrigir o passado. The Flash, hoje, somente nos cinemas. Garanta seu ingresso. Verifique a classificação indicativa. Você merece o que tem de melhor. Merece os nossos serviços. Spa dos pés, designer de unhas, embelezamento do olhar e muito mais. Marque uma hora com a gente e venha aproveitar esses mimos deliciosos que a gente tem pra te dar. Espaço de Beleza e Estética Butterfly. Avenida Marcionilo Francisco da Silva, 50. Maurício de Nassau. Telefone 98201-6811. O Antônio parece que tá desligado. A empresa dele está crescendo, mas ele ainda não percebeu que os seus computadores merecem ser cuidados por profissionais. Se liga, Antônio! Se liga, Antônio! Gestão de TI para empresas é com a Conecta TI. Manutenção de computadores, redes e demais serviços de tecnologia com pagamento facilitado. Avenida Gamenon Magalhães, 548, próximo ao Shopping Difusora. Conecta TI. Há 10 anos ligando você à tecnologia. Olá, sou Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Uma honra para mim ocupar cargo de tamanha relevância no parlamento e representar o PSD. É também uma enorme responsabilidade. Afinal, liderar é fazer escolhas para todos, não apenas para esse ou para aquele grupo. Os desafios são muitos e vamos superá-los com a união dos brasileiros e brasileiras. Com trabalho sério, respeito às diferenças e muito diálogo, teremos um país mais justo para todas as famílias. Boa noite, gente. De volta, 8:04. Na Metropolitana. Pronto, legal. De volta aqui pra você, ó. No ar até as 9 da noite. Participe, solte a sua voz. Vem de bora, vem passar aqui com a gente, vem interagir. Daniel e Jorge Matheus. Jorge Matheus!

sentida não. Valiosa eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada. Que senti saudade de uma ficada e mentida não. Valiosa. Estação Sucesso é Metropolitana. Boa noite, 8:10. É que eu queria tanto que você ficasse, que ao invés de me soltar você me abraçasse. Tá só mais um pouquinho desse amor cigano que segue me iludindo e eu acreditando. Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tirou meu chão, me levou pro colchão e fez acampamento em outro coração. Sabe se manda mensagem nem duro. Me leva pro céu ou de cima, me joga esse amor cigano, um caminho sem voltar. Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tiro meu chão, me levou pro colchão e fez acampamento em outro colocou numa só tanta beleza. E se eu chego à toa e vou tirando a roupa? Se eu disser que não quero rir, que essa piada é boa. Você não deu valor para o nosso amor. Eu me doei, mas feri meu coração. Foi na contramão. O amor só me machucou, só me fez mal. Pra mim, o amor só me machucou, mas eu não sou feliz sem ti. Você tá que eu vou te encontrar. Então, me diz aonde você tá que eu vou te encontrar. Metropolitana. qualquer lugar do mundo. Narciso do Acolhão. Te amei demais e você não deu valor para o nosso amor. Eu me doei, mas dele o meu coração ou foi na contramão. O amor só me machucou, só fez mal pra mim. O amor só me machucou, mas eu não sou feliz em ti. Eita, me diz aonde você tá, que eu vou te encontrar. Então, me diz aonde você tá, que eu vou te encontrar. Vou pra qualquer lugar no mundo. Acertei Produções. Pronto, legal, acertou mais uma, né? Ricardo e Tarcísio do Acordeon, qualquer lugar do mundo. Que beleza, né, gente? 8:16 agora. Vamos lá, direto aqui para o WhatsApp, trazendo mais uma aqui do ouvinte. Boa noite, Andrezinho Rocha. Aqui é Maria Socorro Alves do Alto do Moura. Gostaria de escutar uma música, a nova do padre Reginaldo Manzotto. Como você disse nesse instante, evangelizar é preciso, meu amor. É a Rádio Metropolitana é a rádio do nosso coração. Maravilha. Só essa rádio especial que bota música linda. Eita, legal. Que conquista todos os corações da gente. Que beleza. Beijo pra você, minha amiga. Obrigado. Ótima noite pra você, tá bom? É verdade. Falei antes das 18 horas, né? Porque aqui na Metropolitana FM evangelizar é preciso. Em relação aí ao programa do padre Reginaldo Manzotti, né? De segunda a sábado, sempre, a partir das 10 da manhã, aqui na Metropolitana FM, com o programa Experiência de Deus, porque aqui na Metrô, evangelizar é preciso. Canta pra gente, então, padre Reginaldo Manzotti, faça um milagre. Quando a dor bate no peito e a tristeza é demais, dói o corpo, sofre a alma, é um vazio, um tanto faz. Mesmo assim, eu não desisto, porque Deus quer o meu melhor. Se sou fraco e pecador, Deus é maior. Faça um milagre em toda a minha vida. Faça um milagre e cura minhas feridas. Fez o cego enxergar, o paralítico andar. Muito mais em minha vida ele fará. Jesus, todo joelho se dobra. Então, proclame o nome do Senhor Jesus Cristo. seu perfume. Morro de vontade de fazer amor. Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? Quando eu te beijo, me sinto nas nuvens. Tô flutuando, ó. Ai, beleza. E tu és um arte que Deus desenhou. Meu amor, vou me declarar pra você agora, ó. Minha deusa, até desarrumada é perfeita. Não nasceu pra ser mulher solteira. Nasceu pra mim, pra ficar coladinho. Coladinho, coladinho, coladinho. Gente, 8h24. Roupa desejo e me leva até o céu surreal e bom demais. Pena que toda vez, pena que toda vez a gente faz amor e eu me sinto mal. Você já tem alguém da paixão e pouco a pouco o seu amor invadiu meu coração. Eu só queria desabafar, a minha intenção nunca foi te amar. Olha, eu não sei o que aconteceu, era eu e ele, virou você e eu. Eu só queria da paixão e pouco a pouco o seu amor invadiu meu coração. Eu só queria deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mente a minha cara pra ter uma hora de cama suada? Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou choro? Somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mete a minha cara pra ter uma hora de cama zoada? Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Maravilha, né, gente? Tá aí uma música bacana demais pra gente conferir aqui no nosso Estação Sucesso. Aliás, dizem que será uma música do São João 2023, né? Simone Mendes, né? Todas as atrações que se apresentam ali no Pátio do Forró, o pessoal cantam aí, no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, né? O pessoal cantam essa música da Simone Mendes, Erro Gostoso. Que beleza, né, gente? 8h34 agora, né? É isso mesmo, né? A maioria das atrações, pessoal que se apresenta ali no Pátio de Eventos, Luiz Lua Gonzaga, o pessoal sempre cantam aí essa música da Simone Simaria, que realmente é um sucesso, né? Erro Gostoso. Que beleza. Mandar abraço aqui pra quem agora, produção? Vamos lá aqui, ó. Mandar beijocas aqui pra Daniele Oliveira. Alô, Daniele. Abraço pra você, minha amiga. Obrigado, viu? Lá da Vila Peões, tá ouvindo a gente. A Sandra Galino, lá do Residencial Luiz Becerra Torres, também ouvindo a gente. E o Romero Antônio. José Carlos de Oliveira, né? Que já tinha, né? Vamos lá, vamos embora aqui, ó. Mandar abraço aqui pra Daniela Oliveira, tá ouvindo a gente. Alô, Dani. Obrigado, sua linda. Beijão pra você, Vila do Vitorino, né? Jorge Tinel, o Tinezinho, tá ouvindo a gente. Alô, Tiné. Super abraço pra você, meu amigo. Obrigado, viu? Sítio Serra Velha. Tá sempre ouvindo a gente aí, ó. Sempre curtindo o nosso Estação Sucesso. E a Edilza Lima, aí do Santa Rosa. Alô, Edilza. Beijo pra você. Obrigado, viu, sua lindona. Super abraço, sempre bom. Estamos aqui juntos, final do horário, daqui a pouco, tá bom? Tem sorteio aqui, vou estar surtindo aqui pra você um par de ingressos para o Cine Centerplex e, claro, aquele kit bacana aí do Cup Noodles, tá bom? Mais um kit aqui do Cup Noodles, eu sorteio aqui no finalzinho do horário, tá certo assim? Então faz o seguinte, vai participando aqui com a gente, cruza os dedos, boa sorte, sorteio daqui a pouquinho. Lembrando que daqui a pouco vem aí a Voz do Brasil e aí na sequência às 10 da noite, o Amor Está no Ar com Ailton Moreno. Oito e 36. Continue sintonizado na Metropolitana FM, a rádio do meu coração. Em casa, no carro, na rua, sempre sintonizado em você. A Metropolitana FM, no São João, bota pra ferver. São João de Caruaru 2023 tem muito forró, alegria e informação na cobertura Metropolitana FM. Flashes dos polos de animação espalhados no maior e melhor São João do mundo. Comidas gigantes, entrevistas com os artistas, movimentação no Alto do Moura e a transmissão dos shows direto do pátio de eventos Luiz Lua Gonzaga. Metropolitana FM, também no São João, a rádio do meu coração. Oferecimento PixBet, vale a pena se jogar nesse São João, pode apostar. PixBet, Cup Noodles, não precisa de panela, nem prato, é só colocar água quente. Pigatil, o digestivo das festas de São João e do Brasil. Panini, Arraial da Panini, o verdadeiro sabor junino. Picanha 19, venha saborear o melhor rodízio da região no Picanha 19. O prazer em comer bem. Color Graph, comunicação visual, 11 anos de experiência no mercado. Rota Marítima, siga essa rota. Metropolitana FM e Pipa São João. Metropolitana FM, a rádio do meu coração. Você está ouvindo na Metropolitana FM. Estação Sucesso. O PSD está trabalhando para construir uma Belo Horizonte cada vez melhor. São obras por toda a cidade e melhores serviços para que você possa ter segurança no período chuvoso e um bom atendimento de saúde na hora em que mais precisar. Este é o jeito do PSD de governar. Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte. Venha para o PSD, trabalhando sempre pelo Brasil. Rota Marítima. Eu vou pra vaquejada. Rota Marítima, com certeza vou usar. Rota Marítima tem padrão de qualidade, tem conforto de verdade e chegou para ficar. Rota Marítima tem padrão de qualidade, tem conforto de verdade e chegou para ficar. Essa é a senha pra fazer sucesso. Rota Marítima. Senador Otto Alencar. O PSD é o partido do diálogo. Acreditamos que é preciso construir consenso para fazer o Brasil crescer. Aqui no Senado, estamos trabalhando. Vamos esclarecer tudo, investigar o que precisa ser investigado para defender e fortalecer a nossa democracia. O Brasil precisa crescer, se desenvolver, gerar os empregos e as oportunidades que a população precisa. Venha conosco nessa luta. PSD. Simpatia de São João, Metropolitana. Simpatia para São Jorge ajudar São Pedro a proteger a sua residência. Com um vaso da planta Espada de São Jorge, na véspera do dia de São Pedro, coloque a chave da sua residência em um copo com água e peça proteção a São Pedro com a seguinte frase: São Pedro, apóstolo e guardião, envolva toda a minha casa em sua proteção. No outro dia, despeje a água do copo no vaso com a planta e repita o pedido. Você ouviu? Simpatia de São João, Metropolitana. Oferecimento, Pigatil, o digestivo das festas de São João e do Brasil. Oi, pessoal, de volta, 8h41. Quando deitar e olhar pro teto, vem a pergunta: será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto.

fazendo do seu jeito, só que isso não se faz. Boa noite, gente. 8:47. Tá faltando força pra te segurar. Eu abri minha guarda e alguém já te aguarda pra te abraçar. Eu só quero saber se esse alguém vai fazer do meu jeito. Vai, esse mundo lá fora vai ser sua escola, vai te ensinar. Você tá indo embora e a tua falta chora pra ficar, pra nunca me deixar ir nem cicatrizar no meu peito. Quando você quiser voltar, encontrar a porta aberta, meu amor. Nossa cama ainda molhada da última noite de amor. E o nosso travesseiro vai estar esperando por você e eu. Quando você quiser voltar, vai encontrar a porta aberta, meu amor. Nossa cama ainda molhada da última noite de amor. Eu só quero saber se esse alguém vai fazer do meu jeito. Vai, esse mundo lá fora vai ser sua escola, vai te ensinar. Você tá indo embora e a tua falta chora pra ficar, pra nunca me deixar ir nem cicatrizar no meu peito. Quando você quiser voltar, vai encontrar a porta aberta, meu amor. Nossa cama ainda molhada da última noite de amor. Na moral, forró calango aceso, quando você quiser voltar, Sorriso Maroto e a Ludmilla, Ana Castela, aqui na Metrô. 8299-0941. Prontinho, vamos lá, trazendo mais uma aqui do 20, gente, daqui a pouco tem a Voz do Brasil, tá bom? E às 10 da noite, o amor está no ar com o Ailton Moreno, aqui na Metrô, viu? Rádio Metropolitana FM, rádio do meu coração, aqui nos 94,1. E vamos embora, trazendo mais uma aqui do ouvinte. Fala você. Boa noite, André. Você tá falando Paulo Luiz Barra de Carlos Oliveira. Gostaria de ver um forró aí com Praça do Forró, Todo Tempo é Pouco. Para você, para minha família, para todos vocês da Rádio Metropolitana, na Metropolitana, Rádio Meu Coração. Boa noite. Pronto, querido, um abraço para você. Obrigado, ótima noite. Vamos embora. Você vem me ver, eu não sei o que fazer pra te agradar. O seu toque só me dá prazer, nada que se vê sem te abraçar. Gosto de te ver perto de mim. Nosso amor começa e não tem fim. É o tempo que me faz saber. Se querer não vai parar. Enquanto meu coração bater, eu não sei que vou viver só pra te amar. Solta a voz. O jeito que ela faz comigo é fora do normal. Eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda dela, pulsa. Vem deslizando, vai, que eu tô gostando. Vem, ela me pede, vai, só para não. Vem, e vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. Vem, vem deslizando, vai. Tô gostando, bem, ela me pede, vai, só para não, meu bem. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho, bem. E vem deslizando, vai, que eu tô gostando, bem, aí ela me pede, vai, só para não, meu bem. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho, bem, bem. O jeito que ela faz comigo é fora do normal. Tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca, falando a minha nuca. Essa bebê provoca a bunda dela, pulsa. Vem deslizando, que eu tô gostando. Vem, ela me pede, vai, só para não. Vem, e vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando, chama o suíno. Vem deslizando, vai. Para não, meu bem. Vem sentando gostosinho pro pai. Vem jogando de ladinho. Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede, só para não, meu bem. E vem sentando gostosinho pro pai. Vem jogando de ladinho. Boa noite, gente. 8:53. Magníficos. Olha de novo, querendo, tá me mandando olhinho, um áudio chorando, falando amo você. Não vai me amolecer. Fez o que fez, foi cama dividida, ferrou com a minha vida e agora quer replay. Você virou apenas um papel que eu amassei e atirei na rua. A página arrancada que eu tirei da minha história, a culpa é toda sua. Nosso amor tá morto e eu não vou ressuscitar amores do passado. Sentimento superado. Você virou apenas um papel que eu amassei e atirei na rua. A página arrancada que eu tirei da minha história, a culpa é toda sua. Nosso amor tá morto e eu não vou ressuscitar amores do passado. Sentimento superado. Magníficos. A preferida do Brasil. Fez o que fez, foi cama dividida, ferrou com a minha vida e agora quer replay. Eu tirei da minha história. sentimento superado. Pronto, gente, por hoje é só. Tá aí o som da banda Magníficos. Sentimento superado aqui na Metropolitana FM, rádio do meu coração. Vamos lá trazer aqui os ganhadores. Pronto, aqui é o efeito ao vivo, né? De boca mesmo. Vamos lá. Valendo aqui um par de ingresso aqui pro Cine Centerplex. Vamos lá, aqui, ó. Edivan José, Residencial Luiz Bezerra Torres. O final do telefone, 8248. E agora tem um kit Cup Noodles aqui pra Mauricélia Maria, lá do José Liberato. O final do telefone é o 3513, tá bom? Já enviei notificação com prazo, horários, endereço e outras informações aqui pra retirada de brindes. Então, presta atenção aí na notificação aí, tá bom, pessoal? Vocês que ganharam aí brindes, então presta atenção aí na notificação, tá certo? Valeu, gente, vem aí a Voz do Brasil e aí na sequência, 10 da noite, o Amor Está no Ar com o Ailton Marendo. A gente se encontra amanhã, 5 da tarde, se Deus quiser, tá bom? Não quero ser fácil como uma onda que tudo destrói. Quero ser forte como uma rocha que tudo suporta. Ótima noite, que Deus abençoe a todos. Valeu, tchau. Você ouviu na Metropolitana FM. Estação Sucesso. A partir de agora, aqui na Metropolitana, a Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 27 de junho de 2023. E vamos ao destaque do dia: mais recursos para agricultores comprarem sementes, máquinas e ampliarem a lavoura. Com foco na produção ambientalmente sustentável. Plano Safra é lançado com valor recorde, mais de 364 bilhões de reais. Presidente Lula destaca papel do setor agrícola para o desenvolvimento do país. E afirma que o plano alinha crescimento econômico e preservação do meio ambiente. A questão de não desmatar é por uma questão de garantia desse país e da qualidade das coisas que nós queremos produzir. Ou seja, nós não precisamos desmatar nada para criar mais gado, nada para plantar mais soja. Para detalhar o plano Safra, a entrevista ao vivo do dia com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Contra o preconceito e discriminação. Na véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, governo lança série de iniciativas. Entre elas, aplicativos de transporte de carro e ônibus vão aprimorar políticas de proteção e promoção de direitos dessa parcela da população. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum. Assista a gente ao vivo pelo internet. Acesse voz.gov.br. Hoje foi dia do bate-papo semanal do presidente Lula com o jornalista Marcos Uchoa. E na conversa com o presidente desta semana, Lula destacou a importância de oferecer crédito aos produtores rurais e também investir em ações para garantir a segurança alimentar. O presidente também falou sobre aliar questões climáticas ao desenvolvimento social dos povos da Amazônia. Lula destacou o volume de crédito destinado aos produtores nesta safra, mais de 360 bilhões de reais. O valor deve apoiar a produção agropecuária nacional de médios e grandes produtores rurais até junho do ano que vem. Mas Lula lembrou que é fundamental que toda essa produção não apenas garanta as exportações, como também chegue de fato à mesa dos brasileiros. Não é explicável que um país que produz a quantidade de comida que o Brasil produz, vai produzir esse ano mais de 300 milhões de toneladas de grão. Tem a gente passando fome. Uma empresa só mata 15 milhões de frangos por dia. Como é que tem gente que não pode comprar nem um pé de frango? Então, esse mundo desigual, nós precisamos olhar de forma indignada. Ou seja, o que a gente precisa é ter gente de barriga cheia. é gente comendo, e gente trabalhando e gente ganhando. Uma das apostas do governo federal para garantir a segurança alimentar no Brasil é a formação de um estoque regulador de alimentos, como forma de controlar os preços em casos de crises, por exemplo, e ao mesmo tempo oferecendo a segurança do preço mínimo ao produtor. Ainda no tema das desigualdades, durante o bate-papo com o jornalista Marcos Uchoa, Lula ressaltou a preocupação com as populações que vivem na Amazônia. Na semana passada, o presidente esteve em viagem oficial à França e à Itália, e a questão climática foi um dos temas debatidos. Mas para Lula, antes de discutir o clima, é preciso pensar na qualidade de vida de quem vive na região, ampliando o acesso a direitos básicos como água, esgoto, saúde e educação. A Amazônia vai receber a COP30 em 2025, evento global que discute as mudanças climáticas. A reunião será em Belém, capital do estado do Pará. Reportagem Graziela Mendonça. O agro brasileiro alimenta o mundo. Mais de 800 milhões de pessoas, segundo um estudo da Embrapa. E para que o Brasil continue a exportar, produzir os alimentos que estão na nossa mesa todos os dias e gerar cada vez mais empregos e rendas aqui, o governo lançou hoje o maior plano safra da história. Vão ser 364 bilhões e 200 milhões de reais em financiamentos para apoiar médios e grandes agricultores de todo o país a comprarem sementes, maquinário e assim ampliarem a produção. E com foco em lavouras ambientalmente sustentáveis. E para saber mais sobre o Plano Safra, a gente recebe aqui no estúdio da Voz do Brasil o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos que nos ouvem. Muito feliz. Muito feliz com poder, neste dia, fazer o anúncio do maior plano safra da história do Brasil, um reconhecimento do governo do presidente Lula a esse setor tão importante da economia, numa linda demonstração, e gosto de usar essa palavra linda, do slogan do governo, união e reconstrução. Independente de quem e para quem os produtores votaram ou escolheram como seu candidato, nós queremos unir o Brasil, ter o maior plano safra, 364 bilhões de reais para agricultura empresarial, e mais o anúncio de amanhã da agricultura familiar, que vai complementar esse grande plano safra com um viés de sustentabilidade, de premiação pelas boas práticas. Então é um dia de muita comemoração para a agropecuária brasileira. Pois é, eu queria que o senhor comentasse um pouco mais então sobre o porquê da decisão de aumentar ainda mais o plano safra e qual é o impacto que esse aumento deve representar lá na ponta no setor. Primeiro porque nós vivemos um momento de achatamento dos preços dos commodities. Isso tira a margem de lucro e a competitividade dos produtores, e para reverter isso, e é um histórico dos governos do presidente Lula sempre apoiar planos safras robustos, nós teríamos que ter mais recursos lá nos bancos, para que o produtor possa na hora certa pegar o dinheiro, comprar o adubo, a semente, como você falou, aqueles que decidirem fazer um investimento, comprar um trator, um equipamento, ter o recurso disponível. Isso gera oportunidades no campo, mas também gera oportunidades na cidade. Afinal de contas, são nas cidades que estão as fábricas de equipamentos, de insumos, e vai gerar emprego também. É aquecer a economia nesta que é uma atividade essencial para a economia brasileira, que é a agropecuária. Agora, ministro, o senhor já falou em sustentabilidade. Como é que o Plano Safra vai estimular a produção sustentável de alimentos e a agropecuária com baixa emissão de carbono? Como é que vai funcionar isso? Olha, a primeira vez na história que temos um Plano Safra que tem no cerne, na sua essência, a premiação.